Japonês da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Senhoras e senhores, depois, uma semana depois do maravilhoso dia de 7 de setembro, oito dias depois da facada ao bolso, estamos aqui cantando o hino brasileiro, que o outro hino é uma bosta. Não que eu seja imperialista ou coisa assim, mas o outro hino é uma bosta. E, para honrar o nosso grande Brasil, que é necessário, né? Não basta só a gente ficar xingando ele o ano inteiro. E só no dia 7 de setembro a gente falar que a gente tem honra no nosso país, tem orgulho. Não. Temos que cantar algumas vezes, até porque esse hino é bonito pra caralho, o instrumental dele. Tudo. Eu me animo toda vez que eu ouço. Mas enfim, boa noite, senhoras e senhores. Senhoras não, porque eu duvido que tenha alguma mulher aqui. Pode até ter um transgênero aí, um traveco, depois daquele meio de travecos que eu li. Pode ser que tenha um, mas... Ou talvez tenha os famosos não identificados, como eu gosto de chamar, os duvidosos. Mas, senhores, hoje irei gravar aqui um dos podcasts mais requisitados desse canal, que foi pedido diversas vezes no e-mail, nos comentários. Mentira, só uma pessoa pediu para eu gravar esse podcast. Mas... promessa é dívida, senhores. Não é porque eu prometo um monte de coisa que não significa que eu não vá cumprir. Eu não vou cumprir tudo, mas alguma coisa, pelo menos, eu tenho que cumprir para vocês não perderem a fé nesse canal. Então, eu resolvi cumprir a promessa de gravar um podcast sobre literatura russa, um assunto que eu adoro falar e que eu acho que vocês vão gostar. Então, não fechem, senhores, não fechem. Eu sei que parece uma bosta, eu sei que... tipo, quando alguém começa a falar, eu vou falar de literatura, a galera já pensa que é um projeto de intelectual tomando um cafezinho e com um pau enfiado no rabo, entendeu? Mas não é, senhor, não é. Pessoas normais também gostam de literatura, senhor. Ainda mais quando é de excelente qualidade, que nem é a que eu irei apresentar. Gente, é de boa qualidade pra mim, pra você pode não ser. Entendeu? Mas, como eu gosto muito disso e eu acho que vai ser muito interessante para o que esse canal representa, apesar de tá dando uma mudadinha assim, né? Porque esse podcast vai ser mais sério, entendeu? Não vai ser que negócio tipo que eu defendo de aumentar o astral, fazer assim, vocês sentirem mais felizes. Não, hoje vai ser um negócio mais sério, assim, mais melancólico até, porque... um dos grandes temas da literatura russa, assim, do século XIX, que eu vou comentar, é sobre o niilismo, sobre tristeza, melancolia, etc. Mas não é por causa disso que eu vou comentar sobre ela, mas sim pelos temas debatidos, assim, temas tão interessantes e tão atuais, cara. 200 anos depois, continuam tão atuais, cara. Então... mas antes de entrar no assunto, vou dar alguns pequenos avisos aqui, bem rapidamente. O primeiro que eu acho que é bem importante é que eu vou disponibilizar o podcast para download lá no archive.org, que é o mesmo que o Porco Suíno, o Thiago usam, entendeu? Aquele sitezinho lá. Eu vou disponibilizar lá para download, beleza? Que eu acho que vai ficar melhor para vocês, porque eu acho que Antes eu não via problema, mas ficar ouvindo pelo YouTube é uma merda mesmo, porque gasta uma puta bateria se deixar o seu celular ligado. E também até pra você poder fechar o celular, ficar ouvindo por aí, porque no YouTube você não pode. Então, eu vou disponibilizar para download, para ouvir aqui no archive.org, beleza? Vou deixar o link na descrição. Viu, senhores? Esse canal evolui também, viu? O bagulho vai melhorar, eu prometo. Tem muitas surpresas, não muitas, algumas. Algumas poucas, mas vai manter os senhores interessados aqui no canal. O outro aviso é que os safados que perderam a live que eu fiz, né? Quem ia esperar que eu faria uma live, né? Mas é porque eu só fiz a live para copiar o Todo Dia Podcast, né? Ele fez uma live lá, eu acompanhei. E aí eu resolvi, vou fazer uma live também, né? Vou copiar o bicho aqui na cara dura, só para pegar uns inscritos aqui. E eu gostei muito de fazer a live, eu acho que é uma forma muito interessante de interagir com vocês. Porque pelos comentários, assim, é uma boa forma também, pelos e-mails, tudo, mas vocês são safados que não mandam e-mails e nos comentários, tipo, não é todo mundo assim que sai comentando, entendeu? Mas, ao contrário, na live, o principal da live é vocês fazendo perguntas, comentando coisas, entendeu? A gente realmente interagindo. E na live eu fiquei muito feliz de ver que, por exemplo, sei lá, tiveram a incrível marca de 14 pessoas acompanhando a live, mas toda hora vindo pergunta, a gente podendo conversar mesmo, tipo, responder sua pergunta com calma, entendeu? Então, mas aí eu não avisei porra nenhuma da live, porque eu sou um cara de impulsivo, me deu vontade, eu fiz. Então, o que aconteceu? E aí até entra aquele negócio da iluminação pós-punheta. Porque eu só tive a ideia de fazer a live depois que eu bati uma punheta. Olha só, cara, viu como bater punheta é bom pra você? Antes da punheta eu não tinha ideia de fazer uma live. Eu bati uma punheta e fiquei com vontade de fazer uma live. Olha só. Vocês saem ganhando, eu saio ganhando. Viu? Todo mundo sai ganhando quando eu bato punheta. Mas enfim. Então, o que acontece? Eu vou marcar outra live pra quem perdeu, porque os asnos, como o Hernani fala, do nosso Brasil, não estavam atentos no sábado à noite, estavam muito ocupados enchendo o cu de cachaça. Então eu vou marcar uma live para amanhã. Que tal amanhã? O que vocês acham? Amanhã, sabadão, eu vou fazer, acho que depois das 10 horas aí, eu vou fazer nesse horário da tarde porque eu tenho uma pessoa normal, né? Eu tenho um compromisso aí, sábado, né? Um dos poucos dias que eu tenho livre para organizar a vida social e etc. Então, depois das 10 horas eu vou fazer uma live, beleza? Pô, e vai até a hora que der aí. Tanto que a minha outra live deu 2 horas e meia. Eu comecei, acho que, sei lá, eu devo ter começado umas 11 e foi até 1h30 da manhã. Então, foi muito bom. Eu só fui embora realmente quando a galera começou a ir embora, ou seja, a galera começou a ir embora e eu que fui embora. Então, senhores, amanhã tá marcada a live para sábado, depois das 10 horas mais ou menos. Eu não tenho, não posso dar um horário definido, porque, né, eu não sei que horas eu vou chegar em casa. Então, depois das 10 horas, beleza? Então, fiquem atentos quem puder aí. Quem tiver muito ocupado, fazendo descendo na boquinha da garrafa e, bem, fazer o quê? Mas vamos começar o assunto em mãos. Eu não sabia bem como. Primeiro eu vou explicar um pouco do contexto da literatura russa que eu vou focar. Eu sei que literatura clássica, assim, quando a gente fala nisso, ou quando, por exemplo, seu professor fala nisso, você acha uma puta chatice, entendeu? É normal, cara. Eu também, quando eu comecei a ver literatura pela primeira vez, eu também achei uma merda. Entendeu? Quando eu comecei a ver a literatura nos primórdios, entendeu? Os clássicos mais clássicos da humanidade, eu também achei uma porra, entendeu, cara? Não conseguia ficar acordado em uma aula. Só que quando você dá uma chance para a literatura e começa a procurar coisas que te interessem, aí o negócio começa a mudar. Por exemplo, o que me foi apresentar na escola de literatura, muitas coisas lá eu achava uma merda, entendeu? Eu achava chato. Mas quando eu comecei a, por exemplo, ir na livraria e ficar procurando livros que eu me interessasse, aí o jogo começou a mudar, entendeu? Então, o que aconteceu foi que, como eu entrei em contato com a literatura aqui, foi minha avó e meu avô, os dois são do Nordeste, entendeu? E lá eles adquiriram a coleção inteira de um dos autores mais famosos da humanidade, que é Dostoiévski. Você já deve ouvido falar, ou pelo menos já ouvido falar da magnum opus dele, a Crime e Castigo. E eles tinham a coleção completa e eu me interessei por isso, entendeu? Eu vi lá, aqueles livros de capa dura, porra, parecia ter uns 100 anos aquela merda. E aí eu me interessei e fui procurando nas livrarias, assim, o livro que eu adquiri para mim, e comprei um livro dele. O primeiro livro que eu adquiri dele, que se chama O Jogador, que eu vou falar depois, e comecei a me interessar. E quando eu fui ver o contexto em que se encontrava, todos os livros que eu vou falar agora são da época conhecida como a Era Dourada da literatura russa, que no caso seria o século XIX, ou seja, de 1800 até 1900 e pouco, até a Revolução Russa, aí, quando o mundo literário russo começou a decair, entrou comunismo, censura, aquela porra toda, e aí fudeu os autores. E o século XIX para a literatura mundial foi um século riquíssimo. Foi quando começou o realismo na Europa. E foi quando a literatura russa realmente começou a decolar. E foi a época em que viveu os maiores gênios da literatura russa, como Tolstói, que escreveu um dos maiores romances da história, Guerra e Paz. Dostoiévski, o nome mais conhecido da literatura russa, e um dos nomes mais conhecidos da literatura mundial. E entre outros que eu acho autores excelentes. Então, como vai ficar separado esse podcast? Vai ficar separado no seguinte: eu escolhi aqui, eu não vou falar sobre o contexto todo, sobre tudo, o que estava acontecendo, blá blá blá blá blá, entendeu? Eu vou, na verdade, focar na história de quatro livros aqui que eu separei. Eu não sei se vai dar para comentar todos, porque, porra, de milhares de livros que tem, eu assim, escolhi quatro por enquanto, até porque tem muitos que eu não li ainda e que eu vou, se me der vontade, se vocês gostarem, eu pretendo comentar futuramente. Mas, por enquanto, eu escolhi quatro. Quatro, assim, que me marcaram, entendeu? Que realmente me abriram para o mundo da literatura. E eu vou comentar um por um, explicando a história geral e também as ideias gerais do livro, entendeu? Eu acho que vai ser interessante porque, a minha narrativa vai parecer bem com aquela história do teatro que eu fiz, aquele vídeo Navegando na Podridão Alheia. Título, nada clickbait, eu imagino. Eu vou começar aqui com. Ó, tem quatro. Três do Dostoiévski que eu falei. E um que é de um autor bem famoso lá, mas que fora da Rússia não é tão conhecido assim, que é Ivan Turgenev. Então eu vou começar assim pelo que mais me marcou, assim, pelo que realmente me iniciou na literatura russa, que é o do Ivan Turgenev, que é o nome do livro é Primeiro Amor. Só pelo título já dá para ver que o negócio é uma trolha, porque eu já comentei no vídeo, mas eu sei que muita gente não viu meus vídeos antigos porque eles só ficaram assim. É compreensível que vocês fiquem aqui só nos podcasts mesmo, que eu mudei o formato, mas antigamente, uns 6, 1 ano atrás, eu gravava os vídeos pelo celular, entendeu? Como se fosse em vlog, só que eu só apontava para a paisagem aqui da minha janela e começava a gravar, entendeu? E teve um desses vídeos que eu falei especificamente sobre o meu primeiro amor, entendeu? Como foi tudo, como foi a trajetória, como foi não sei o quê. Eu não vou comentar de novo no podcast, porque eu já falei, já fiz um vídeo só sobre isso. Então, quem quiser ver só a história, para contextualizar tudo, vai lá no Primeiro Amor. Mas então, esse livro eu me identifiquei muito só pelo título, assim, eu nem peguei ele para ler, porque uma coisa boa de você ir em livraria é você ficar lendo o livro, vendo a sinopse, dando uma lida, entendeu? Para ver se é bom mesmo, porque tem muito livro que você compra, parece interessante, mas quando você passa 10 páginas, você não aguenta mais ler, porque é uma bosta, entendeu? Mas só pelo título, e assim, e só pela sinopse, eu já vi que o bagulho ia ser bom demais. Então eu comprei. E eu terminei de ler esse livro, ele é um pocket. Ou seja, ele não é uma história, um romance, ele é um conto. O que é um conto? Um conto é uma história curta, não muito grande, como os romances, por exemplo, o livro que eu acabei de comentar, o Crime e Castigo, ele tem mais ou menos umas 600 e poucas páginas, entendeu? Então isso seria um romance. Mas esse livro que eu vou comentar agora, do Turgenev, tem mais ou menos umas 100 páginas, entendeu? Mas não é pelo tamanho do livro que se vê a qualidade dele. Por exemplo, tem muitos textos de uma página só, que são que só de análise e tudo já dá por um livro inteiro, entendeu? Então, e o que acontece? O que é que fala sobre esse livro, O Primeiro Amor? Então, ele conta. Aí, só dando uma contextualizada, esse autor também foi do século XIX, o Turgenev, né? E esse livro trata sobre o amor platônico. O que é um amor platônico? É aquele amor, o famoso amor de um lado. Ou seja, que um lado ama o outro, mas esse outro lado não corresponde a esse amor, entende? Então, já dá de certa forma a entender o que acontece. Mas não é. Mas se fosse uma história sobre amor platônico só, não iria se diferenciar dos outros livros, entendeu? Tem vários livros sobre o amor platônico. Mas esse livro aqui se diferencia em como é retratado esse amor platônico, entende? Então, antes dando uma. Eu vou dar uma contextualizada, explicar, vou dar um resumo do livro e depois eu vou da análise como ele me marcou, entendeu? Então vamos lá. O que aconteceu foi que tinha um garoto, um adolescente de 16 anos, chamado Vladimir Petrovich. Não é Petrovich porque tem um acento agudo no O, então é Petrovich. E esse garoto de 16 anos, ele é filho de uma família da burguesia, entendeu? Porque a Rússia no século XIX ainda estava no regime czarista. Se você não sabe o que é o regime czarista é como se fosse o absolutismo russo. Ou seja, era a monarquia, como cham era chamado monarca russo. Ele se chamava czar. Beleza? E durante o czarismo russo era comum as famílias nobres, entendeu? E esse personagem, ele não era nobre. Assim, não era um nobre como assim, filho de um príncipe ou filho de um barão, alguma coisa assim. Mas ele era parte da burguesia que estava crescendo, aquela a burguesia da agricultura, entendeu? E esse garoto, Vladimir Petrovich, ele se muda da sua cidade natal, que é São Petersburgo, a então capital do império, e ele se muda para uma cidade longe da capital, entende? Uma cidade bem afastada, uma cidade rural. E com isso ele se muda e ele acha uma bosta, porque tipo, naquela cidade tinha uns amigos, tinha tudo, era uma baita. São Petersburgo naquela época era a cidade mais desenvolvida e mais urbanizada de todo o império, por ser a capital. Então, quando ele se muda para uma cidade muito afastada da capital, falta muita coisa, então é muito monótono, muito chato. Mas aí logo no primeiro dia ele vai conhecer a propriedade, porque ele vai se mudar. E ele avista uma mulher, a vizinha dele, que se chama Zinaida Alexandrovna. É assim mesmo, tá? Então, não é. É que quando você imagina Zinaida, você pensa que aqui no Brasil é um nome de pobre. Mas na Rússia isso era um nome comum até. E ela tinha 21 anos, ou seja, 5 anos mais velha que o garoto. Só que ela, no caso, ao contrário do garoto, apesar dos dois serem assim, serem vizinhos um do outro, essa garota era filha de uma princesa. Só que, aí você se pergunta, mas o que a filha de uma princesa está fazendo morando do lado de não nobres? É porque essa princesa, que a Zinaida era filha, ela não era uma princesa, como eu posso dizer, muito rica. Ela estava passando por várias dificuldades econômicas devido ao período de recessão que o Império Czarista está passando. E então eles tiveram que cortar alguns gastos, né? Sair um pouco do luxo e passaram para essa cidade afastada também. E essa menina, Zinaida Alexandrovna, ela tinha uma beleza assim, arrematadora. Ela era ruiva, então... É, na capa, naquele livro, tem uma foto dela e é uma... Cara, é linda, assim. Óbvio, ela é ruiva, assim, igual a... Então, mais um motivo para eu comprar o livro, porque a menina que eu amei, no caso, que eu contei no vídeo, ela também era ruiva. E uma pele, assim, uma pele branquinha, ela tá sem roupas aqui na capa, só que não é tipo sem roupa mostrando o corpo todo, entendeu? É só com os ombros e as costas assim descobertas, entendeu? E ela tá com um olhar assim, um olhar meio que admirando a paisagem, assim, olhar não olhando para você, pro leitor, mas olhando assim para fora, entendeu? E essa menina, ela é pelo que pude perceber, como o livro descreve, ela é dona de uma beleza assim, arrematadora, como o autor descreve. Entendeu? Só que... E aí eu vou entrar na história. O que acontece? A menina não é mais uma menina, é uma adulta, mas... É, ela percebe que o moleque tá olhando pra ela, porque tipo, ele passa... O Vladimir passa tipo, uns 3 dias seguidos... Toda vez que ela ia pro jardim, ele também ia pro jardim e ficava observando ela, porque ele nunca tinha se apaixonado antes. Porra, o cara tem 16 anos, entendeu? Ele nunca tinha se apaixonado antes, ele não sabia nem que ele estava apaixonado, porque ele nunca tinha sentido coisa parecida. Então ele nem sabia o que ele estava sentindo, ele só começou a observar a menina, entendeu? E ela, como o livro mostra, tipo, ela tem uma personalidade muito extrovertida. Ela, de repente... Ela fica observando o moleque, vê que ele, tipo, tá encarando ela, praticamente, tá admirando. Ela, de repente, chamou o moleque, vem cá. Tipo, o moleque quase cai da cerca, porque tinha uma cerca e ele ficava apoiado em cima dela pra ver a menina, entendeu? E aí, tipo, ele vai lá, ela vai lá, fica falando, por que tu tá me olhando, não sei o quê. E aí, nisso, eles começam a trocar um papo, entendeu? E aí, tipo, depois de trocar um papo, a menina fala pra mãe dela, ah, os nossos vizinhos, não sei o que, estão ali, pá, vamos chamar eles pra jantar. E aí chamam eles pra um jantar, entendeu? Pá, não sei o que, as famílias se conhecem. E pelo que eu tô falando aqui, pode até dar uma impressão de Romeu e Julieta, não sei o que, blá, blá, blá, nada a ver. E aí, cara, tipo, eles vão se aproximando, o Vladimir e a Zinaida. E aí, de repente, ela fala... Ô, Vladimir, vamos... É, me encontra naquela... Como é? Numa construção ali, umas 11 da noite. Entendeu? Muito tarde. Ou seja, o cara, ele era estudante, não sei o quê. Tava, o pai e a mãe dele eram bem rígidos, entendeu? É, tanto que ele, o Vladimir, descreve o pai como uma figura de respeito, entendeu? Imagina aquele pai que você respeita tanto, que você tem medo dele, entendeu? É um respeito tão grande assim, que você chega a ter medo dele, entendeu? Aquele respeito que você se afasta, entende? Então ele não tem uma relação muito, muito próxima com o pai. Ele nunca desobedece o pai, entendeu? O pai é a figura, como naquela época era comum, o pai é a figura central da família, ele que manda na porra toda. Então, assim, ele tinha muito medo de desobedecer, mas ele falou, não, por essa menina eu vou lá. E aí, quando ele chega naquela construção que ela chamou, ele encontra ela e mais outros 5 homens, entendeu? já estavam pensando besteira aí, né? É alguém bang aí. Não, tipo, sei lá, tava todo mundo sentado. Tava todo mundo sentado lá, entendeu? E aí, de repente, ela fala, ah, Vladimir, chegou, senta aqui, eu vou te apresentar a galera. E aí ela apresenta os caras, e tipo, tem um médico, tem um músico, tem um burguês lá. Ou seja, tem com o Vladimir, juntam 6 homens. E aí tipo, o Vladimir fica se perguntando, ué, por que tem esses 5 caras aqui além da gente? Eu pensei que ele tava esperançoso ser só um encontrozinho entre os dois, entendeu? Entendeu? Pra se aproximarem mais. E aí de repente, ela fala que tipo, aqueles homens... E o Vladimir estavam ali para se divertir, ou seja, tipo, não para se divertir de um jeito sexual, mas para brincar, literalmente brincar, fazer brincadeiras, entendeu? Só que as brincadeiras que ela fazia era tipo, era ela pedindo pros caras fazer alguma coisa, os caras faziam, e ela só ficava lá olhando e rindo, entendeu? Ou seja, tipo, ela mandava, ela dava desafios e falava pros caras fazer, entendeu? E aí, só por isso e pelo que o narrador diz, já dá pra entender que esses cinco caras também estavam meio que tentando ganhar as afeições dessa menina. Mas, tipo, aí você se pergunta, ué, por que tem seis caras, tipo, às 11 da noite, todos esses caras já tinham, tipo, uns 20 e poucos, 30 anos, já eram profissionais, adultos. Por que que eles estavam tentando ganhar as afeições dessa menina? E o autor diz que é porque, além da beleza dessa moça, é porque, como é uma cidade muitíssimo pequena que eles estavam, é, não tinha muitas pessoas ali, entendeu? Não tinha meninas, não tinha, assim, como cortejar, pelos termos do livro, assim, várias meninas, até porque não tinha. A maioria da população eram agricultores, camponeses, entendeu? E essa menina era uma das pouquíssimas que tinham, e, além delas, ela era a mais bonita de todas, entendeu? Então, não é à toa que tinha vários caras tentando dar uns pega nela, né? É que nem hoje, cara. É que nem hoje, tipo, no Facebook. Você vê, tipo, vários caras, uma cacetada de homem comentando a foto de uma mulher que eles nunca vão conseguir pegar, mas eles ficam lá comentando, sua linda, gostosa, não sei o quê, blá, blá, blá, blá. E, tipo, milhares de comentários, milhares de homens tentando pegar... sei lá, fazer algum, comentar no Facebook, eles podem morar, tipo, 2.000 quilômetros de distância um do outro, mas esses caras ainda ficam comentando, e, tipo, até em foto de mulher que é casada, negócio, entendeu? Então, é tipo, você viu a questão da atualidade, assim, de mostrando como temas de antigamente se tornam tão atuais, hoje botando em termos que o Hernande botaria, seria a inflação do mercado bucetal, alguma coisa assim. Essa teoria é engraçada, mas eu não vou entrar nela. Então, e aí, no caso, todos... E aí você perguntar, por que esses caras ficam fazendo, aceitando os desafios? Eram uns desafios ridículos, entendeu? Tipo, cair na porrada, ou roubar tal coisa, entendeu? Umas paradas desse nível. E aí o próprio Vladimir aceitava esses desafios, entendeu? E por que todos eles aceitavam esses desafios? Porque quem completava os desafios, meio que a menina passava a dar mais atenção para eles, entendeu? Passava a dar mais atenção para quem fez o desafio, ela passava a, como eu posso dizer, a dar mais atenção, a ficar assim, se fazendo assim mais pro cara, entendeu? Completou o desafio. E aí foi seguindo isso por vários dias, semanas. E aí o Vladimir, tipo, chega uma hora que ele vai conversar com ela e ele, tipo, fica extremamente chateado de toda hora ver ela, assim, caindo, meio que se fazendo pros outros caras, ela se, tipo, dando, assim, mostrando afeição pelos outros caras porque eles completaram o desafio, entendeu? Ou seja, quem completava os desafios ganhava as afeições da menina. E o Vladimir, tipo, ele, como ele é um moleque de 16 anos, e os outros caras, tipo, uns caras de 30, era meio difícil ele conseguir completar os desafios que envolviam, por exemplo, roubar ou encher alguém de porrada, entendeu? Era meio difícil pra ele, até porque ele era um estudante, ele era muito obediente aos pais, entendeu? E então, no caso, ele só chega um dia lá na casa dela, vai falar com ela, fala, eu tô não sei o quê, porque... você não me ama, eu faço tudo por você, não sei o quê, você me trata, aí você me trata assim, você sabe como eu me sinto por você, e você fica aí trocando carinho com os outros caras só pra me magoar, é isso, não sei o quê. E aí ela meio que, ela fala assim pra ele, não, e que gosta dele, gosta do Vladimir, a Zinaida fala pro Vladimir que gosta dele, mas que nunca vai gostar dele mais do que como um bom amigo, entendeu? E aí o Vladimir fica, caralho, fica destruído, moleque, destruído. E ele tem fala, não, não, não estou... E aí, se liga, aí o Vladimir fala assim, não, se for para ser amigo, assim, eu não quero mais falar com você, porque eu não aguento, eu não consigo manter essa amizade, porque eu te amo muito, isso aqui, eu vou embora. E aí, de repente, ela, o autor narra que ela se joga assim, fala, não, você não pode me abandonar, não sei o quê, eu preciso de você por perto, sem você a minha vida fica mais chata, entendeu? Ou seja, puxando o Vladimir de volta. O Vladimir tava completamente destruído, cara. Só que ele amava ela demais, cara. Era o primeiro amor dele. E, tipo, não é aquele amorzinho, tipo, ah, eu gosto, não sei o quê. Não, era amor. Amor de verdade. E aí o Vladimir chega nela. Ela tá jogada nos pés dele. Ele fala, ele não resiste, cara. Ele fala, eu vou, tudo bem, eu fico, eu vou continuar perto de você, você pode contar comigo. Aí, cara, aí, por exemplo, vocês podem estar pensando assim, ah, ele é um cucão, ou, ah, ele é um bosta, não sei o quê, mas, cara, quando o amor é de verdade, pô, cara, vocês têm que se botar no lugar dele, cara. A mulher que você ama pede isso pra você. Apesar dela, tipo, falar que nunca vai ser mais do que amigo, do que vocês nunca serão mais que amigos, cara, difícil, cara, difícil. Eu, como eu mencionei no meu vídeo, quando mesmo tendo poucas esperanças, eu tentava, cara, tipo, com a menina que eu amava, eu tentava, eu, entendeu? É difícil, cara. Você tem que, então é por isso que o autor entendeu assim e botou assim, porque é só pessoas que realmente já amaram alguém a esse ponto, de amar uma pessoa a ponto de fazer merda, de realmente parecer um idiota, que vão entender como o protagonista está se passando. E também, cara, pô, o cara tem 16 anos. 16 anos também. Imagina um moleque de 16 anos na puberta, tá, tipo, hormônios em alta. O cara tá passando por tudo, todos os sentimentos dele sendo aumentados, entendeu? Então, e esse sentimento novo de amor, ele não sabe como lidar com isso. Ele simplesmente expressa tudo que ele sente, entendeu, cara? Então, o que acontece? Que ele fala, não, vou ficar com você, não sei o que, eu serei seu amigo. E aí isso vai continuando, entendeu? E aí, de repente, tipo, num dia, o Vladimir, ele encontra ela. Depois de uma noite de brincadeiras, né, com a galera lá, e tipo, nessa noite de brincadeiras, todo mundo se despede, pá, eles vão embora, e de repente, tipo, ele vai lá conversar com ela, como sempre. Daí, de repente, ela fala assim pro Vladimir, Vladimir, se você me ama mesmo, se você me amar de verdade, você vai buscar aquilo ali pra mim. Tipo, buscar um bagulho numa planta ali, uma fruta, sei lá o que que era. Eles estavam, tipo, num lugar bem alto, entendeu? Meio que uma... Como é que é o nome? Porra, um morro, entendeu? E aí... Só que a porra da fruta, da parada que ela queria, tava num lugar muito arriscado e que parecia que podia cair a qualquer momento desse morro, entendeu? Ou seja, tipo, tava no fim de um galho e que se ele se apoiasse e esse galho quebrasse, ele cairia morro abaixo junto com o galho. O morro era alto pra caralho. Só que aí, e aí ele falou, não, não vou fazer isso. Ela falou, não, não, você tem que fazer isso, porque você é meu amigo, não sei o que, eu quero que esse negócio. Ela fala assim, você me ama mesmo? Você me ama de verdade, de verdade? Ele fala assim, sim, eu te amo muito, te amo demais, te amo tanto que dói. Ela fala, então se você me ama mesmo, se você quer provar o seu amor por mim, você vai pegar essa fruta. E o Vladimir, cego de amor, cego, cego, vai até o fundo do galho. Ele vai devagarinho, vai tentando pegar a fruta. Quando ele tá esticando a mão para pegar a fruta, o galho, de repente, se parte em dois e o bicho cai. Cai, rolando, morra abaixo. Uma altura gigante, maior que de uma casa. Ele vai caindo, caindo, rolando, cai lá no chão. E de repente a Zinaida vê isso e vai correndo, desce o morro e vai ver como é que ele tá. E aí o cara, tipo, quando cai o morro, obviamente, pensa, caralho, eu sou um merda, eu sou um bosta, como é que eu fiz isso? Por que eu tô fazendo tudo isso por amor? É por amor que eu faço isso? Eu não aguento mais, aí tipo, ele fica se repetindo isso, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais sofrer por amor, eu não aguento mais amar essa pessoa que não me ama de volta, eu não aguento, é impossível, me machuca demais. E aí, de repente, a Zinaida, agora se liga que essa parte é muito importante pro livro. Ela vê, assim, ela vê o Vladimir ali no chão, todo fodido. Aparentemente, pelo que o narrador fala, ele com o tornozelo virado, ou seja, fodeu o pé dele todo. E ela começa, tipo, todo sujo, entendeu? E ela começa a chorar. Ela começa a chorar e fala, por que você fez isso? Por que você faz isso por mim? Por que você se sacrifica por mim? Por que você ama uma pessoa tão má quanto eu? A Zinaida fala isso. E aí, de repente, tipo, ela levanta a cabeça dele, né, do Vladimir, e dá um beijo nele. Beija, cara. Um beijo apaixonado. Um beijo com vontade, entendeu? E aí, o Vladimir, até, ele se esquece da dor, esquece que tá com o pé fudido, ele... Tá feliz, cara, ele tá no céu, porra, a mulher que ele tanto ama, que tipo, esnobou ele a porra do livro inteiro, dá um beijo nele. Ou seja, ele ficou imaginando, agora sim, agora eu provei meu amor, agora tudo vai dar certo, cara, eu acabo de provar o meu amor por essa mulher, graças a Deus, eu consegui, entendeu? Ou seja, o cara tá feliz, ele esquece, vem toda aquela adrenalina, entendeu? Ele esquece de tudo que ele passou, ele esquece de todas as merdas que ela fez, ele esquece da porra da fruta, esquece de tudo. Pra ele não existe mais nada no mundo. Os olhos dele agora só estão focados nela. Nesse sentimento, cara, nesse beijo, ele diz que se sente o cara mais feliz do mundo, que ele poderia morrer ali, naquele momento. E, tipo, e depois do beijo, ela só, tipo, vai embora. Entendeu? Ela vai embora. E aí, cara, o que acontece é que o Vladimir, óbvio, com o pé fudido, ele fica tipo um tempo fora das brincadeiras, entendeu? Ele fica... Mas ele, tipo, ele acha que tá tudo certo. Ele acha, ela me ama agora. Eu vou falar com ela quando meu pé estiver bom. Eu vou lá falar com ela. Eu vou me declarar de novo. Eu vou ver no que dá aí. Quem sabe a gente fica junto agora, não sei o que, entendeu? Você não pode culpar ele, cara, você não pode. Ele foi em... Pô, cara, acontece tudo isso. É tipo, a esperança dele é primeiro destruída pra depois ser revivida, assim, com esse beijo. Com um beijo só, a esperança dele toda de ter um amor, de um amor dele se concretizar, foi reconstruída. Entendeu? Você não pode culpar ele. Tem que ter empatia, cara. Você não pode ficar tipo falando, ah, ele é o cucão, ele é o bosta, ele é o não sei o quê. Empatia, porra. Se bote no lugar dele, cara. Você já se apaixonou, você já sentiu esse sentimento tão forte, você sabe como é, porra. É por isso que eu, tipo, tô falando com tanto ímpeto, tô falando tanto desse livro, cara, porque eu me identifiquei, eu entendi como ele se sentia, cara. Entendeu? Porra, eu imagino que, tipo, as pessoas ficam falando que o cara é um bosta, que o cara não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ficam xingando o cara, falando que ele é um merda, que ele não é homem de verdade. Que não sentiu a mesma coisa, cara. Entendeu? Não pode. E aí o pé dele cura, do Vladimir, cura. E ele vai... ele vai lá na casa, entendeu? Na casa da... Na ida. Só que, de repente, ele encontra um dos caras, um desses, dos cinco, que estavam inicialmente lá nas brincadeiras, ele encontra um deles lá na, tipo, na rua. E, tipo, ele acha estranho, né? Encontra ele, porque esse cara só aparece lá de noite e vaza, entendeu? Ele não sabe nem onde é que ele tava, entendeu? Então ele encontra na rua e fica meio surpreso. E aí esse cara fala, não, Vladimir, eu preciso falar contigo. Aí o Vladimir fala, não, o que foi? O que tá rolando aí? E, tipo, esse cara, ele era um médico. É assim, ele não tem um nome, eles só disseram, ele é um médico. Ele fala, acho melhor a gente parar de ir nesses encontros noturnos, esse negócio de brincadeira, que o negócio tá ficando muito doido, tá ficando perigoso. Aí o Vladimir não entende, porque ele faltou as noites da brincadeira, ele tá, tipo, ele tava com o pé todo fodido. Ficou, tipo, acho que uma semana sem ir lá, e era todo dia que rolava. E ele perguntou, não, mas por quê? O que que tá rolando aí? E aí o médico fala, não, é que... É, lembra daquele cara, o grandão? Também tinha um lenhador, que era um cara gigante. É, o autor não dá nomes a essas pessoas, ele só fala, tipo, a profissão, ou seja... O médico tava perguntando pro Vladimir se ele lembrava do lenhador. Ou seja, dentre esses cinco caras, além do Vladimir, tinha um lenhador. Esse lenhador era fortão, gigante, entendeu? E aí o Vladimir fala, lembra. Então, esse o lenhador, ele matou, na última brincadeira, ele matou o escultor. O escultor, o artista do grupo. E o Vladimir, pô, não entende nada. Porque morte, ele nunca tinha presenciado a morte. Ele nunca, tipo, de uma pessoa assim tão próxima a ele, num círculo ao redor dele, nunca tinha ouvido ele ficar sem entender. Ele fala, o que aconteceu? Aí, tipo, o que acontece é que... Ele fala, o médico explica que o músico, o artista, o lenhador sentia que ele tava, tipo, a Zinaída... Tava dando muita afeição para esse artista. Tava dando, tipo... O artista ficava compondo músicas para ela, entendeu? Ficava, tipo, fazendo poesia, compunha música para ela. E ela, tipo, ficava toda feliz, né? Tá alimentando o ego dela. Ficava toda feliz, não sei o quê. Dava muita atenção para ele. Esse lenhador ficou com ciúmes, como eu disse. Todos queriam ela. O lenhador ficou com muitos ciúmes. E depois de uma noite de brincadeira, quando o artista tava voltando para casa, o lenhador matou ele. Matou ele a machadadas. E agora ele tá foragido. E aí o Vladimir fica... Não tem outra pra ficar com puta cagaço. Que óbvio, ele faz parte daquele grupo. E ele é... Tipo, os outros têm ciúme dele. Porque ele é um dos mais próximos da Zinaída. E imagina se ele falasse que ganhou um beijo da Zinaída. Aí ele já tava na forca, entendeu? Então, ele ficou tipo assustado pra caralho. E vaza, fui, entendeu? Então ele tipo meio que para de falar um pouco com a Zinaída, entendeu? Porque ela não queria se encontrar com ninguém, porque ela, tipo, ela tinha ficado assustada, ela falou que tava assustada com esse negócio do assassinato e que não queria mais falar com ninguém. Então o Vladimir falou assim, tipo, ficou na dele em casa, terminando os estudos dele, né? Porque ele era estudante. Ele tava focando os estudos dele. Projeto pessoal, projeto Enem, 1843. Então, ele tava no projeto Enem 1843 dele. E com isso, de repente, tipo, um dia, o pai dele, que é uma figura de tanto respeito dele, a relação dele com o pai, como eu já expliquei, era aquela relação de, tipo, o Vladimir nunca desobedecia ao pai. O que o pai falava era lei. E o respeito que ele tinha pelo pai virava, assim, temor, medo, entendeu? Então, o que o pai falava era lei. O que o pai fazia, ele não, tipo, não contrariava, entendeu? Mas, tipo, e ele fala que eram raros os momentos em que o pai dele, tipo, falava com ele, assim, num tom franco, assim, num, tipo, dando conselho, alguma coisa assim. Era muito raro esse momento de aproximação dos dois, entende? Então ele fica mais surpreso ainda quando, de repente, o pai dele chama ele pra, tipo, dar uma andada a cavalo. Tipo, dar uma andada a cavalo por aí, pela cidade, pelos campos. E o Vladimir e o pai dele... Naquela época era muito comum que as pessoas da burguesia e da nobreza soubessem andar bem a cavalo. Até porque o cavalo naquela época era o principal meio de transporte. Então, eles saíram para andar a cavalo e durante todo o percurso eles ficaram conversando, entendeu? Trocando ideia. O Vladimir ficou muito feliz porque ele se sentiu realmente se aproximando do pai, entendeu? Ele se sentiu próximo ao pai. E aí o pai estava falando... Que a relação com a mãe do Vladimir estava complicada, não sei o quê. Ou seja, eu não sei se eu mencionei no começo, mas a relação do pai do Vladimir com a mãe dele estava meio complicada, porque o pai dele Ele era muito fechado, entende? Não era aquela pessoa que ficava toda hora em família, não era aquela pessoa que tinha tempo para ficar em família toda hora. Ele era muito ocupado, ele dava muito foco ao trabalho dele, entendeu? Então ele não dava muita atenção à família, à esposa, entendeu? Então ele falou pro Vladimir que tava brigando muito com a mãe dele, que ele tava pensando até em se divorciar da mãe. Naquela época o divórcio, imagina, se hoje o divórcio até que virou uma coisa mais comum, imagina naquela época lá, que os russos eram da igreja ortodoxa, então divórcio não era opção, porque lá era literalmente casados até a morte. Vocês podiam se odiar, mas separar jamais, entendeu? Mas ele falou que não amava mais a mãe do Vladimir e que estava pensando em... Não, parar e dar um fim aqui ao casamento, entendeu? E o Vladimir fica bolado, do nada, assim, o pai dele fala isso, do nada. O pai dele nunca tinha conversado com ele sobre esses assuntos e ele, de repente, mandado a cavalo, se abre todo pro Vladimir, entendeu? E aí o Vladimir fica, tá bom, pai, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí o pai dele, quando eles estão voltando para casa, o pai dele fala assim pro Vladimir, depois da conversa, assim, de abrir o coração pro Vladimir, o pai dele fala assim, Vladimir, vai lá na frente, vai para casa que eu tenho que resolver umas coisas aqui na cidade e já volto. Pode ir lá na frente, não sei o quê, pá. O Vladimir, beleza, não, tranquilo. E dá uma porrada no cavalo, com aquele negócio lá para fazer o cavalo andar rápido, não sei como é que é, um tapa na bunda do cavalo. E o cavalo sai disparado e o pai dele vai em outra direção. Só que o Vladimir olha lá e fala, se pergunta aqui, porque o pai dele trabalha muito, é que ele não era um dia de trabalho. Ou seja, por onde o pai dele estava indo não era o trabalho dele. Então o Vladimir foi, ele estava indo mais adentro no campo, entendeu? Então o Vladimir fica meio suspeito, ele fala, o que o pai está fazendo aí? E de repente ele fala assim, dá uma parada, uma freada no cavalo e muda a direção e vai seguir o pai, entendeu? Depois de dar um tempo o pai na frente para ele não perceber o Vladimir seguindo ele, o Vladimir vai seguir ele. E começa a achar muito estranho, achar muito, muito suspeito isso, porque ele tá entrando, o pai dele começa a entrar no campo, entendeu? Começa a ir para um lugar que não tem nada para onde ele vai, entendeu? Tem só umas construção ali, uns bagulho ali no campo, mas não tem nada lá, entendeu? Não tem nenhuma pessoa, não tem comércio, não tem trabalho, não tem porra nenhuma, entendeu? Então o Vladimir começa a seguir. Aí de repente ele vê o pai dele, chega, desce do cavalo e fica ali, esperando, uns 15 minutos. E aí o Vladimir fica lá, atrás de uma árvore, né? Desce do cavalo também e fica esperando ali atrás de uma árvore, vendo que porra vai acontecer, porque ele não tava entendendo. Aí de repente chega uma pessoa com uma capa, que tava chovendo um pouco, tinha começado a chover um pouco. E aí quando ele tá ali observando de perto, de repente a pessoa que o pai dele se encontrou, começa a beijar o pai dele. E aí o Vladimir fica que porra é essa? Meu pai tá traindo minha mãe, não sei o quê? Como assim? Não sei o quê? Aí ele começa a associar, que o pai dele falou tudo aquilo, da relação com a mãe tá indo errado, não sei o quê. Então ele pensou, meu pai tá traindo minha mãe, porque o casamento deles tá uma bosta. Só que aí, quando a mulher que tava beijando o pai dele tira a capa, revela que era a Zinaida. Aí não tem palavras para descrever o que aconteceu, entendeu? Ou seja, o cara ficou sem reação, entendeu? Ele não sabia o que dizer, cara. Porra, o primeiro amor dele, a mulher que ele tanto amava, ele tava olhando a cena ali, cara. O pai dele tá beijando apaixonadamente a mulher que ele amava. E o pai dele já tinha uns 40 e poucos anos, entendeu? E ele tava lá pegando a mulher que ele tanto amou, a mulher que deu um beijo nele, um beijo tão apaixonado, que chorou na frente dele, que se jogou aos pés dele, falando para ele não abandoná-la. E ele vê isso, vê ela beijando o pai dele. Tanto que eu até vou ler aqui a passagem do livro a que se refere a esse encontro. É, para contextualizar isso aqui, porque só lendo para vocês entenderem. Então, eu vou ler aqui a passagem que mostra a reação do Vladimir. Fiquei petrificado. Confesso que eu não esperava isso de maneira alguma. Meu primeiro impulso foi fugir. Meu pai vai olhar para trás, pensei. Estou perdido. Mas um sentimento estranho, mais forte até que o ciúme, mais forte que o medo, deteve-me. Comecei a olhar e me esforçar para ouvir. Parecia que meu pai insistia em alguma coisa e Zinaida não concordava. Vejo seu rosto como se fosse agora triste, sério, belo e com uma expressão indescritível de fidelidade, tristeza, amor e uma espécie de desespero. Não consigo encontrar outra palavra. Ela pronunciava palavras monossilábicas, sem levantar os olhos e apenas sorria. Só por esse sorriso eu reconheci a minha Zinaida anterior. Meu pai moveu os ombros e arrumou o chapéu na cabeça. Gesto que sempre significava impaciência. Depois ouviram-se as palavras. Você deve se separar daquela. Zinaida se aprumou e estendeu a mão. Súbito, diante dos meus olhos, aconteceu uma coisa inacreditável. De repente, meu pai levantou o chicote com o qual sacudia o pó do seu casaco. E se ouviu um golpe violento no braço descoberto até o cotovelo. Eu mal consegui conter um grito e Zinaida estremeceu. Olhou calada para meu pai, levando o braço lentamente até os lábios. Beijou o vergão vermelho que apareceu nele. Meu pai tirou para o lado o chicote e, galgando rápido os degraus da estrada, irrompeu na casa. Zinaida se voltou e, de braços estendidos, a cabeça jogada para trás, também se afastou. Com um desfalecer de susto, com um terror de estupefação no coração, me precipitei de volta. E numa corrida atabalhoada, quase deixando escapar o cavalo, retornei à margem do rio. Eu não conseguia entender nada. Ou seja, o cara, depois de ver o pai dele beijando a mulher que ele tanto amava, ele não entrou na cabeça dele, ele não conseguiu processar a informação de como aquela mulher que mudava tanto, influenciava tanto ele, que tinha se tornado uma parte tão grande na vida dele, conseguiu fazer isso. Aquela mulher que sabia como o Vladimir se sentia, que o Vladimir já tinha se confessado para ela, e ela se apaixona pelo pai dele, um homem casado, um homem de 40 e poucos anos. Porque ela não preferiu o filho, é o que Vladimir está se perguntando nessa hora. Por quê? O que ele tinha de errado? O que o pai dele tinha que ele não tinha? Ele não sabia responder, não sabia explicar. Simplesmente o que tinha na frente dele eram os fatos. A mulher que ele tanto amava, o primeiro amor da vida dele, estava com o pai dele, na frente dele, o beijando apaixonadamente e pedindo para o pai se separar da mãe dele. Ou seja, imagina, cara, tu tá lá de boa, tu e teu pai trocando uma ideia. E de repente teu pai fala, não, eu vou dar uma passeada aqui, vai pra cá. Aí tu segue, né, não sei o que, tá suspeito. E de repente aqui, aí de repente tu vê teu pai pegando a mina que tu gosta. É, do nada. Entendeu? E eu vou ler pra vocês o final do livro, que eu acho que vai ser bom. Entendeu? Eu vou ler... aqui é o final do livro para vocês. Um pouco só, porque É um livro complicado, assim, tem uma linguagem mais complexa, então eu vou ler rapidamente aqui o final aqui para vocês. Eu não percebia que minhas lágrimas jorravam. Batem nela, eu pensava, batem, batem. Então o que esperas, menino? Entrega-me o cavalo, soou atrás de mim a voz do meu pai. Ou seja, o pai dele, tipo, chegou ali, mas ele já estava na frente, ele já tinha saído correndo. Ele já estava em casa nessa hora, eu pulei algumas partes, o menino já estava em casa com o cavalo e o pai dele chegou em casa. Ele montou no cavalo de um salto. O cavalo empinou e deu um salto de 3 metros para a frente, mas meu pai o dominou logo. Fincou as esporas nos seus flancos e ele deu um soco no pescoço com o punho fechado. Falta o chicote, resmungou ele. Lembrei-me do assovio recente do golpe desse mesmo chicote, estremeci. Onde foi que deixou o chicote, pai? Perguntei um pouco depois. Meu pai não respondeu e galopou para frente. Eu alcancei e queria sem falta ver seu rosto. Sentiu falta de mim? Articulou ele entre dentes. Um pouco. Onde deixou cair o seu chicote? Perguntei de novo. Ele relançou-me um olhar rápido. Eu não deixei cair, eu joguei. Ele ficou pensativo e abaixou a cabeça. E foi só aqui que vi, pela primeira vez e pela última vez, quanta ternura e compaixão podiam expressar seus traços severos. Ele tornou a galopar e eu já não pude alcançá-lo. Cheguei em casa 1/4 hora depois dele, ou seja, 15 minutos. É isso, amor, dizia-me eu de novo, sentado de noite à minha escrivania, na qual já começavam a aparecer cadernos e livros. Isso é paixão. Como é possível não se indignar? Como suportar um golpe, qualquer que seja, da mais amada das mãos? Pois ao que parece é possível, quando se ama, e eu que imaginava. O último mês me envelheceu muito, e o meu amor, com todas as suas emoções e sofrimentos, parecia-me algo tão pequeno, infantil e miserável diante daquele outro desconhecido, que eu mal podia adivinhar e que me assustava, como num rosto desconhecido, belo, mas ameaçador, que se tenta em vão desvendar na penumbra. Tive um sonho estranho e terrível naquela mesma noite. Pareceu-me entrar em um quarto baixo e escuro. Meu pai está ali, de chicote na mão, batendo os pés em um canto, está Zinaida, encolhida junto à parede, não no seu braço, mas na tua testa, está um vergão vermelho. E por trás de ambos, levanta-se o lenhador, todo ensanguentado, abre os lábios pálidos e ameaça furioso meu pai. 2 meses depois ingressei na universidade e meio ano mais tarde meu pai faleceu de síncope cardíaca em Petersburgo, para onde recém se mudara com minha mãe e comigo. Alguns dias antes da sua morte ele recebeu uma carta de Moscou, que o perturbou demais. Ele foi pedir algo à minha mãe, dizem que até chorou. Ele, meu pai, chorando? Na mesma manhã em que sofreu o ataque, ele começava a redigir uma carta para mim em francês. Filho meu, escrevia ele, teme o amor feminino, teme essa felicidade, esse veneno. Após a sua morte, minha mãe enviou uma quantia bastante significativa de dinheiro para Moscou. Passaram-se uns 4 anos, eu acabara de sair da universidade, ainda não sabia direito como começar, em que porta bater, e vagabundeava ocioso. Certa noite no teatro encontrei-me com Maidanov, ou seja, um daqueles 5 que estavam na reunião. Ele tivera tempo de se casar e ingressar no serviço público, mas não percebi mudança nele. Ele continuava a se entusiasmar à toa de repente e da mesma maneira ficar deprimido de repente. Disse-me ele. A propósito, a senhora Dolskaya está aqui. Que senhora Dolskaya? Eu perguntei. Será que o senhor esqueceu? A antiga princesa pela qual estávamos todos apaixonados. E o senhor também. Lembra-se, na casa? Perto da cidade? Ela está casada com Dolski? Sim. Está aqui no teatro? Não. Em Petersburgo. Ela chegou aqui há poucos dias. Prepare-se para viajar ao exterior. Que tipo de homem é o marido da princesa? Ótimo sujeito, com recursos. Meu colega de trabalho em Moscou. O senhor compreende? Depois daquela história, O senhor deve estar bem a par disso. Deu um sorriso significativo. Não foi fácil para ela arranjar um bom partido. Houve consequências. É, afinal, só abrindo parênteses, ela deve ter se espalhado por aí que ela pegou um cara casado. E para mulheres, essa reputação de pegar pessoas casadas, ainda mais uma pessoa casada 20 e poucos anos mais velho, não é muito bom para a reputação, entendeu? Mas com a inteligência dela, tudo é possível. Procure-a. Ela ficará muito contente em vê-lo. Ela está ainda mais bela. Ele me deu o endereço de Zinaida. Ela se hospedará no Hotel Demu. Velhas lembranças despertaram em mim. Eu me prometi visitar já no dia seguinte minha antiga grande paixão. Mas surgiram certos negócios. Passou uma semana, outra. E quando por fim fui até o Hotel Demu e perguntei pela senhora Dolskaya, fiquei sabendo que ela morrera havia 4 dias, repentinamente de parto. Senti como que um soco no coração. O pensamento de que eu não a vira e não a veria nunca mais. Esse pensamento amargo me varou com toda a força de uma verdadeira acusação. Morreu, repeti, fitando estupidamente o porteiro. Saí calado para a rua e fui andando. Nem eu mesmo sei para onde. Todo o passado emergiu e se levantou de repente diante de mim. É isso que resultou. E eis pelo que, agitada e apressada, ansiava aquela jovem, ardente e brilhante vida. Eu pensava isso e imaginava aqueles traços queridos, aqueles olhos, aqueles cachos encerrados em um caixão estreito, na úmida escuridão subterrânea. Aqui mesmo, próximo de mim, por enquanto ainda vivo, e talvez a poucos passos do meu pai. Eu pensava tudo isso e forçava a imaginação, e ao mesmo tempo, de lábios indiferentes, ouvia a notícia da morte. Indiferente, eu a ouvi. Soava na minha alma. Oh, juventude, juventude! Se não se importa com nada, como se possuísse todos os tesouros do universo. Até o luto lhe orna. É autossuficiente e atrevida. Você diz, só eu vivo, olhem! E, no entanto, seus próprios dias correm e somem, sem deixar rastros nem contas. E tudo dentro de si desaparece, como cera ao sol, como neve. E quem sabe, todo o segredo do seu encanto consiste não na possibilidade de tudo conseguir, mas na possibilidade de pensar que pode realizar tudo. Consiste justo no que solta ao vento. Forças que não saberia usar para qualquer outra coisa. Naquilo que cada um de nós, a sério, considera-se perdulário. Pressupõe que tenha o direito de dizer, oh, o que eu faria se não perdesse tanto tempo à toa? Mesmo eu, o que eu esperava? Que risco futuro eu previa? Quando mal me despedi, com um só suspiro, uma só tristonha sensação de fantasma surgido, por um instante do meu primeiro amor. E o que aconteceu com tudo em que depositei minhas esperanças? E agora, quando sobre minha vida já começaram a se estender as sombras do entardecer, o que me restou de mais fresco, mais precioso do que as lembranças daquele tão fugaz, tão rapidamente passageiro, temporal, primaveril? Mas estou me caluniando sem razão. E naquele tempo, naquela época, jovem e leviano, eu não permaneci surdo à triste voz que apela a mim, ao som solene que me alcançou de além túmulo. Lembro-me de que alguns dias depois que eu soube da morte de Zinaida, eu mesmo, por uma livre e recusável atração, presenciei a morte de uma velhinha pobre que vivia no mesmo prédio que nós, coberta de andrajos, deitada sobre tábuas ásperas e duras, com um saco debaixo da cabeça. Ela sofria uma agonia lenta e penosa. A sua vida inteira transcorrera em uma luta amarga com a penúria cotidiana. Ela não vira nem alegria, não provara do mel da felicidade. Como ela não se rejubilaria com a morte, sua liberdade, sua paz? E, no entanto, enquanto seu frágil corpo ainda teimava, enquanto seu peito ainda respirava ofegante debaixo da mão gelada que pesava sobre ele, enquanto não abandonava as últimas forças, a velhinha se persignava e balbuciava, Senhor, perdoa os meus pecados. E só com a derradeira centelha de consciência desapareceu dos seus olhos a expressão de medo e o terror do fim da vida. E lembro que aqui, junto ao leito de morte dessa pobre velhinha, eu senti medo por Zinaida e tive vontade de orar por ela, pelo meu pai e por mim. E esse é o fim, a história, a triste história do meu primeiro amor. Não o meu, o do livro. Então, só pela linguagem do livro já dá pra ver que é um... É pesado. Século XIX, a linguagem era completamente diferente da nossa. Então, se vocês estiverem interessados em ler livros clássicos ou bem antigos, esse livro aqui, por exemplo, tem 200 anos já, para você ter uma ideia. Então, preparem aí a gramática, preparem o dicionário, porque o bagulho é louco. Muitas vezes você pode não entender, achar que algumas coisas não fazem sentido, mas tudo que está escrito, tudo que foi escrito, está aí por uma razão. E, óbvio, eu me identifiquei com essa história por esse sentimento de o primeiro amor, entendeu? O saudosismo, aquele sentimento doce, entendeu? Aquela vontade de amar, entendeu? A questão do amor não correspondido, o amor platônico. Eu me identifiquei com isso. Óbvio, o meu pai não pegou a menina que eu amava. Então eu não tenho como me identificar com o personagem. Mas, só por isso, cara. É por isso que esse livro não é aquele amorzinho platônico, entendeu? Não é aquele, aquela historinha, não sei o quê. Não. Esse livro aqui é mais, cara. Só pela história já deu pra perceber que o tema amor platônico, ele desenvolveu, ele passou, tipo, passou dos limites do que esse tema poderia oferecer, entendeu? E simplesmente foi além. Ele transformou o tema de amor platônico em um romance, uma história, um conto que depois de 200 anos vive até hoje nas livrarias, entendeu, cara? E olha só, eu achei que ia dar pra fazer 4 fucking livros. Eu ia poder falar dos 4 em um podcast só. Num livro de 100 páginas, eu demorei um podcast inteiro. Então imagina que, quando eu for falar de Crime e Castigo, e que são 650 páginas, aí eu tô fudido. Eu vou ter que resumir muito, muito. Mas também nem sei se eu vou fazer, porque eu não sei se vocês vão gostar, né? Mas eu me senti muito bem fazendo esse podcast, cara. Gostei muito. Foi uma leitura que eu li esse livro, acho que vai fazer uns 7, 8 meses. E foi uma leitura muito boa, entendeu? Muito, muito boa pra mim. Eu literalmente devorei o livro, li em 2 horas. E foi muito bom, entendeu? Estudar literatura, falar sobre literatura, discutir literatura me abriu, cara, novos horizontes, entendeu? Me tornou uma pessoa melhor, entendeu? Ao você pegar a história desses personagens e você tirar lições para a própria vida, entendeu? É por isso que eu me senti muito empolgado em fazer esse podcast sobre literatura. E quem sabe eu faça outros, né? Se vocês gostarem, se for legal, entendeu? Eu sei que vai ter poucas views esse podcast, porque, porra, é literatura, não é todo mundo que se interessa. E mesmo quem se interessar pode achar uma porra eu falando sobre literatura, entendeu? Mas eu espero que vocês tenham gostado aí, viu, galera? Então, só relembrando vocês, a live de amanhã tá marcada pra depois das 10 da noite. Se eu puder fazer antes, eu farei, mas eu não sei se vai dar e também pode ficar um pouco tarde, sei lá, imagina isso. Vai que eu começo às 11, né? Mas a partir das 10 horas eu vou tentar fazer uma live, beleza? Tá marcado pra amanhã, não digam que eu não avisei, caralho. Vai estar no archive.org, ou seja, vai estar o link na descrição do bagulho aqui, beleza? E também mandem e-mail, seus filhos da puta! Porra! Qual é a dificuldade de mandar a porra do e-mail? Apesar de eu ter muita pauta pra falar e vocês sabem como eu me empolgo ao falar das coisas que eu gosto. Porra, é bom ler e-mail, caralho. É bom, é gostoso. Porra. Mas enfim. E também fazer um agradecimento especial e recomendações de podcast. Como sempre, a gente tem que recomendar coisa boa pra vocês ouvirem. É sempre bom. Mais cultura, mais coisas para vocês ouvirem. É sempre bom. E também fazer aquela parceria, né? Ajudar a galera que está precisando aí. Porque tem muito podcast bom aí que tem pouca visibilidade, mas que é de uma qualidade, senhoras e senhores. Então, eu vou falar um por um aqui. Vão ouvir, óbvio. Não vou falar os grandões aqui, como Sociedade Primitiva, Sozinho no Mundo, Cagando e Andando, porque esses aí são os normais, entendeu? Apesar de eu recomendar, quem não ouviu ainda, e se por algum motivo você só ouve o meu podcast, que eu duvido muito, mas vai lá, beleza? Então vão ouvir Todo Dia Podcast, O Negão do Japão, que eu fiz apenas uma conversa, apenas um divã. Eu vou mudar esse nome, tá? Com a bosta o nome. Eu vou mudar o nome, mas eu fiz um quadro com ele. Tem um vídeo comigo lá no canal dele. É um negão que mora no Japão, não tem descrição melhor. É um podcast de excelente qualidade, totalmente o contrário do meu, que eu prezo pela má qualidade do podcast. Então vamos lá ouvir, beleza? O Decadência também é famosíssimo. Ó, vão ouvir o tal do Paura Podcast. O cara tá sempre falando lá, me agradecendo o apoio. Ele tá começando o podcast agora, ele tá começando a postar, tá aprendendo aí os trâmites, as manhas do podcast, entendeu? Ele grava na rua também de vez em quando, fala de assuntos variados. Eu acho que é uma boa ideia. Bom, Paura, P-A-U, acento agudo no U-R-A, podcast. Vamos lá dar uma olhada. É bom vocês irem lá que tá começando agora, que aí vocês vão... Qualquer pergunta o cara vai responder lá, ele sempre responde, beleza? Vão lá verificar também o podcast Falando Sozinho, o cara é pica demais. O Falando Sozinho, que é... o cara luta, o cara é foda, sabe editar bem pra caralho. Esse aí é só elogios, tem uma edição do caralho. Desde os primeiros vídeos o cara já tem uma bela edição aí, uma preza pela qualidade do podcast dele, já apareceu no Todo Dia Podcast também, ele sempre me ajuda muito, a gente conversa muito pelo Facebook também, a gente tá sempre trocando uma ideia muito massa, a gente tá sempre conversando aí, a gente vai fazer, eu vou ver de marcar uns projetos com ele vem aqui no canal também, ele tá, deixa eu só verificar aqui se ele já completou 100 inscritos. Falta 2 inscritos pra ele completar 100, porra, vão lá, caralho, vão lá se inscrever, porra, 2 inscritos pro cara fazer 100, vão lá ajudar ele, beleza? Que vocês não vão se arrepender. Tem um Sanatório, um podcast também, esse é show, foi dele que ele tem o último podcast dele, ele começou cantando o hino nacional da França, e eu me inspirei e comecei e cantei o hino do Império Brasileiro, né? Tem que ser nacionalista aqui. Então vamos lá dar uma olhada no Sanatório, um podcast. Ele também está começando agora. Ele também faz aqueles podcasts que vocês gostam. Grava uma horinha de podcast. Fala sobre assuntos variados, entendeu? Ele está começando agora, 20 inscritos. Vamos lá dar uma força pro canal dele, beleza? E é isso. Se eu não mencionei o seu podcast é porque eu não conheço. Porque eu não vi ainda, beleza? Se você tiver um podcast, tiverem alguma coisa interessante, se vocês produzirem conteúdo aí, ou sei lá, se você tiver um trampo legal aí, me recomendem nos comentários, tudo. E vão lá visitar o canal dos caras. E eu espero que vocês tenham gostado desse podcast um pouco mais intelectualizado aqui, que eu gostei muito de fazer e eu pretendo, se vocês quiserem que eu comente sobre outros livros, aqui, os outros livros que eu tenho em mente para comentar, que eu falo um pouco sobre a literatura em geral, o contexto, ou sobre literatura de outras regiões, por exemplo, até a própria do Brasil, ou alguma coisa, se vocês tiverem recomendações de leitura também, vão lá dar uma olhada, beleza? Se tiverem alguma pergunta aí, façam nos comentários, beleza? Críticas são bem-vindas, o caralho, se tu criticar meu podcast, vou apagar teu comentário, seu porra! Não, mentira. Pode criticar, pode. Tá autorizado. E é isso. Muito obrigado, senhores, pela presença de vocês. Esse podcast aqui deu 1 hora e 14. Estou muito feliz, muito satisfeito. E como os senhores sabem, eu tenho aquele pequeno probleminha, né, de... De ficar botando coisa, de. É, como é que é? Como é que é? De cortar o último minuto. Então só tô esperando aqui dar um minutinho, mas vocês podem já ir embora, beleza? Eu só tô esperando aqui dar um minutinho pra. Que na edição, a minha edição tem um probleminha, um bug que corta o minuto, um minuto e pouco finais da gravação, então eu tenho que gravar um pouquinho a mais para não cortar, beleza? Então podem ir embora aí, beleza? Muito obrigado. Podem vazar, não precisa ficar aqui não, pode ir embora. Se isso aqui ficar no podcast final e vocês estiverem ouvindo até agora, eu vou ficar muito chateado, porque eu tô parecendo um retardado aqui. Mas quem sabe, eu acho que ninguém vai ouvir. Mas se você estiver ouvindo isso aqui por acaso, pô, você devia ter vazado há muito tempo, beleza? É nóis, falou.